sou teu senhor. Aquele que te faz mais que vencedor. Aquele que desfaz o laço opressor. O criador, edificador. Aquele a quem é devido todo louvor. Aquele que escuta todo clamor. Aquele que perdoa todo pecador. Seu provedor, seu protetor. Aquele que nunca vai te deixar na mão. Pois sabe quem é você e conhece teu coração. Foi ele que soprou a vida no teu pulmão. Pra ele toda exaltação e adoração. É dele toda glória, glória, glória. Guarde isso na memória, memória, memória. Deus muda sua história, história, história. É tempo de vitória, vitória, vitória. Vitória, ei.